99, a linha da cola, vento 160 graus, 089. Dois autorizados, descida 150, aguardando a chegada máxima. Obrigado. É o voo 1099, decolou. 1099, o controle está em contato com o radar. Então, nós temos o 387. Olá, vai gente, mas eu não tenho 380, voo no 487. Sun 3537, receive you. Sun 3537, call now Brasilia 12425, backup 12655. Moto 099, solicita voar da El. Autorizado. Data. Patango, Whisky Quebec, Whisky Kilo Quebec Recife, sendo identificação, mantenha 340. Bruno 971, a linha e decola. Ventura 70 graus, 089. Agora Brasília na frequência 1230, alterna 1273. Estimativa autorizada, só mantenha o 400. Centro 254, boa noite. Sendo identificação, o centro 35. Recife. Chama agora o centro Recife, 12545, alterna 12685. Conforme o Recife. The 3858, descend to flight level 160, expect my arrival. desça para 2.000 pés e vou em direto do Duna para ele. Aos 31, 119.8. 19.8, bom trabalho. 5219 da Trip. Salvador, boa noite, o Trip 5219. Trip 5219 é o controle, contato radar, suba sem restrições para o nível 200. Qual a razão de subida que você vai empregar? Aqui vamos empregar 1.200 pés por minuto. 1.200. Se alterar, para menor, informe esse controle. Afirmo. A gente pode solicitar o 380, igual no nosso 71. Autorizado 380, 971, voa Yuri. Corrigindo, bridge. 380, qual é a posição? Bridge. Sim, obrigado. Agora, 2093, sala de identificação, mantém 380. Coreza 5. Não, nada, tá aqui. autorizada para o de Lefa. O de Lefa está presente, 2 Brasília solicita que desça e mantenha 360. Contact approach 119.8. Chame Brasil, 1-2-4-2-5, 0-2-6-5-5. Madeira, 12425, Alterna 2655, trip. Marca travada de situação 90, tá? 3662. Tá, 3197, centro. É Brasília, 12425, altera 2655. 24.25. 247, direito, 21, decimal, 1. Decimal 1. Autorizado, a linha de colapso pelo 0, 140 graus, 2043. Tá 3081, no centro. Chame Brasília, 12425, alterna 2655. Direita 121, deixa com 1. Level 330, say your Mach number and cell call code. Mike 83, Hotel Papa Kilo Mike. Sua identificação, submontanha nível 360. 360. Ô, são 3603. Já tem muito tempo que o senhor recebe a interferência do celular nessa rota? Positivo, 2043 autorizado para o Edbridge. 099, chame Brasília 12425, alterna 2655. Bono 477, chame Brasília 12425, alterna 2655. 2655. Três, sobe somente 340. Três, quatro, zero, receita. Positivo, solicitação de Brasília, manter o 340. Guarde a informação. 971, chame Centro Brasília, 12425, alterna 2655. É 2655. Tem a identificação, FAB 400. Autorizando na INS, trem de Tóquio Baixá, travado, Papa Romeu, Fox Alfa Charlie. Completo na INS, 2198, decimal 9, Fox Alfa Charlie. Obrigado, 895. Salvador, é o Papa Romeu, Fox Alfa Charlie. Charlie, reporte Baixá, travado. Está estabilizado o sinal INS, já está bem. Como serem bastados trocados? Pouso autorizado, estilo 0, 150 graus, 08 graus. Ajuste estilo 0 no 9, Fox Alfa Charlie. Pouso autorizado, 19 Alfa Charlie. Como aqui após o pouso, o parqueamento será no pátio hangar BTA, para o Fox Alfa Charlie. É BTA, sim. Okay, é preciso também. Orientação para o táxi devido a tripulante não estar familiarizada aí com o herói, ok? Afirma que será isso. 2043, solicito 380. Autorizado 380, 2043.